gente. Você acabou de ouvir programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vem aí, mais um campeão de audiência. Fique ligado. Você ouve Rádio Cidade Pereira Barreto Limitada. ZYK 625. 690 kHz. A cobertura regional para Bandeirantes do Oeste, Subminúcios, Mirandópolis, Castilho, Selvíria, Ilha Solteira, Suzanápolis, Andradina, Aparecida do Oeste. Rádio Cidade, a informação precisa para o lançamento musical e o esporte total. Rádio Cidade Pereira Barreto. Vai começar, coração sertanejo, o som que o sertanejo gosta. Oi, pessoal, tudo bem? Nós estamos chegando! É hora de mais uma edição do seu Coração Sertanejo! Quartou no meião da semana, na antivéspera da véspera do Ano Novo. É, Ano Novo é de sexta para sábado, né? Essa quarta-feira vai ser maravilhosa aqui, viu? Vocês vão curtir muito aqui o nosso Coração Sertanejo com Alain Aladim, com Bruno Marrone, com Daniel tocando no rádio, e você aí curtindo a nossa programação vai saber que a liberação de agrotóxicos neste 2021 bateu um novo recorde na série histórica. Os detalhes ainda na edição de hoje. Agora, vamos começar aqui o nosso Coração Sertanejo Chique, vamos? Faz um favor pra mim, atende o telefone aí. Atende o telefone aí, por favor. Atende o telefone aí, as mineirinhas do Coração Sertanejo. Seu radinho. Lá onde eu moro, o sol... sol desponta bem mais cedo no horizonte. Suavemente vem surgindo atrás dos montes, iluminando todo o sertão de meu Deus. Cigarras vibram quando a noite vem chegando. Eu vejo a lua do quintal se aproximando. A rede espera na varanda, eu vou deitar, descansar, que o sertanejo hoje cansou de trabalhar. O dia inteirinho, ouvindo as modas que toca no meu radinho, assobiando pra imitar os passarinhos. Toca mais moda apaixonada, locutor, que o som do rádio enche o sertão de amor. Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o rádio! Uma campanha. Rádio Cidade, 690 kHz. Nós da Veneza Paulista Turismo desejamos que o embarque para 2022 promova sonhos com voos cada vez mais altos para você e sua família, repletos de saúde, paz e alegria. É um privilégio poder contar com a sua amizade, apoio e confiança, nos prestigiando sempre com sua preferência e atenção. São sinceros votos de boas festas da Veneza Paulista Turismo, sua agência CVC para Pereira Barreto e região. Chá de Amora Méldica é aliado à saúde das mulheres. Regula a produção de hormônios, alivia sintomas da TPM e menopausa. Melhora a circulação do sangue e aumenta a imunidade. Chá de Amora ajuda na perda de peso, reduz o acúmulo de gordura e diminui a flacidez muscular. Fortalece os cabelos e deixa a pele mais bonita. Chá de Amora combate anemia, osteoporose, gordura no fígado, diminui a hipertensão, o colesterol e a prisão de ventre. Mas atenção, o Chá de Amora original é da marca Méldica. Não será vendido na porta de sua casa. Você só vai encontrar na farmácia Multidrogas Aurélia, localizada na Avenida Gregório Sulian, 2288, e no supermercado Proença, na cidade de Pereira Barreto. Coração Sertanejo. Estamos de volta assim com o Coração Sertanejo. Meu amor mora distante, passo o tempo sem te ver. E quando a saudade aperta, dou um suspiro sem querer. Eu padeço, ele padece, temos sofrimento iguais. Vivendo assim distante, nosso amor sofre demais. Por eternamente, eu quero que o nosso amor frutifique e dê semente. É por isso que eu não quero meu amor tão longe assim. Daqui por eternamente, eu quero que o nosso amor frutifique e dê semente. Rádio Cidade, 690 kHz.